Web Rádio Fora do Eixo apresenta a segunda transmissão conjunta nacional do circuito. Coletivos do Brasil inteiro num bate-papo ao vivo.